Tá 3144, sala 45, direita Fox, 1211. 211, boa. Paulo, boa tarde, tá 3144, livrou? 3144, tô autorizado, táxi Alfa, reportando a Juliette. Alfa, informa lá antes da Juliette, 3144. Olímpio 07, boa tarde, espera a identificação, autorizado a chegar da mão, desce para o nível 050. Panamá 315, desce para 2.000 pés, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 64 estabilizado. Uno 964, complete o sinal de Sônia Torre, Uno 189. Salvador, boa tarde, gol 1964 ILS. 1964, continua a aproximação, a porta baixa travada, 1014, ajuste. Fecha. Cosmo, circulação de Juliette. Mantém antes da Juliette, o seu 3144, confirma? Afirmo, mantém antes da Juliette, aguardando a posição 09, ser liberada. Ok, confirma. Obrigado, Tango Zulu. Passando de leção do Lobo, boa tarde, contato radar, suba restrita a 3 mil pés, saída Arbo. Restrita a Arbo, Tango de Lobo. Olimpo 07, informe sua velocidade indicada. 0,964. Tem condições de manter a velocidade até a próxima duna? Mantenha então a velocidade, vou ir direto duna, o Olimpo 07. Apatango Vitor Charlie Hotel para serviço de informação e alerta, chame Centro Recife 1288 e alterne 1353. 1288, Centro Recife, Centro Recife, Centro Recife, Centro Recife, Centro Recife, Centro Recife, Centro Recife, Centro Recife, Centro Recife, Centro Recife, Centro Recife, Centro Recife, Centro Recife, Centro Recife, Centro Recife, Centro Recife, Ok, a foto é para Juliette. E Juliette para a posição 09, tá 3144. Matrói Salvador, Oceana 6320. Oceana 6320, boa tarde, acione identificação. Autorizado chegada a mar e desça para o nível 050. O nível 050, identificou. Perdeu o contato com o centro ele. Sim, Oceana 6320. Passamos o leste, Tango Zulu, vou ir direto à posição Argo, restrita 3 mil pés. Direto Argo, restrita 3 mil, Tango Zulu. 315 completa sinal Xané Torre, Uno 1895. 442, Salvador, boa tarde, Xané 315, Xané Torre. Bono 964, solo 52, direita, Fox 1211. Direita 211. Xané 635, continua a aproximação, aguardando pista livre, 1014, ajuste. 1014, aguarda pista livre, Xané 2008, desça para 2000 país, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 2000, reporte para estabilizado, gol 2008, apenas um pequeno desvio à esquerda, aproveitar a forma. Autorizado Alfa Juliette, posição no zero. Alfa Juliette, no zero, 94. Salvador, boa tarde. Tanto 3275, ponte de espera da 190 pronto, para avisar com a chave nacional. Boa tarde. Visão coronavo nacional. Totalmente visual, tanto 3205. Após o pouso, aliar manter pistão no zero. Ali, mantém após o pouso, tanto 3205. Modifica para a posição 07. Posição 07, boa tarde, quase. Olimpo 07, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 4, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. M315, solo 54, direita Fox, 1211. Direita Fox. M320, número 3 na aproximação, redução de velocidade 2309. M320, número 3 na aproximação. Redução de velocidade 2209. 2220, número 3, 6620, obrigado. Confirme. Você não é 6315, manda a ponta. 6315, estou autorizado Alfa, reportante Juliette. Alfa, reportante Juliette. Uno 164, boa tarde, estando identificação, autorizado chegada Mari. Desce para o nível 060. 060 na Mari, Uno 164. 3005, decolado a 56, controle no 208. 208, uma boa tarde. Voo 964, voo direto TAP da 3F. Voo 1164, voo direto TAP. Voo 1164. Controle Altan 3805. Uma boa tarde, está cruzando agora 1400. A 3805, boa tarde, contato radar, suba para o nível 340, autorizado direto Leda. Direita Leda, suba para 340, tá? 3805. Voo 2008, complexo nacional, chame a torre, 1895. O voo 2008, estabilizado final, a 10. Voo 2008, chame a torre, 1895. 1895, boa tarde. Salvador, boa tarde, voo 2008, está a meia milha da Índia Serra, baixo para lá. Voo 2008, tráfego avistado, livre voo, pistão 0, vento no 70 graus, 1090. Ciente, fuso autorizado, 2008. Na linha 320, desça para 4 mil pés, informa o tráfego 12 horas 9 milhas, mantendo 3 mil pés, rumo oeste, Charlie 402. Desça para 4 mil pés, autorizado passar estado de abaixo. Tá livre das restrições de altitude, descendo para 4 mil pés, redução de velocidade agora para 2009. Desça 2009, desça 4 mil pés. Mestre de posição, a borda presente está com condições iguais, propõe cancelamento, para o sistema 1905 direto para o tratamento. Mestre de leste, estamos no loop, lá no modificado 1700, suba para, em condições visuais para 1005, informe seu estimado para pouso. Estimando ao 1800. Azul 4196, boa tarde, acionando a identificação, autorizado chegada a Mares, eu sou para o nível 070. Voo 1164, voo direto Duna, desça para 4 mil pés, avíssima 014. Vem 14, Duna, 4 mil, voo 1164. Anania 320, desça para 2 mil pés, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. A 2 mil pés, autorizado a XP, tem a 320. Azul 4196, desça para o nível 050. A 3560, boa tarde, sendo identificação, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 060, redução de velocidade 240 nós, número 4 na aproximação. Mari 240, da 3560, desça para o 060. Canaã 320, redução de velocidade 1970 nós. Vai seguir próximo na final, agora passando a posição Duna com 150 de grau suíte. Um Kappa 3 Alfa mais. Canaã 320, controle. Prossiga. Canaã 320, redução de velocidade 1970 nós. Vai seguir tráfego na final, é, passando a posição Duna no momento, com 150 de ground speed, um Papá 3 Alfa mais. Está reduzindo bem a velocidade, até menos, está 1.45, ok? Só 1.60 está ideal, você vai na 320. Localizador Olympus 07. Olympus 07 completa sinal de Canaã Torre, 1.1895. Torre de Estados Unidos, obrigado. Olympus 07, tráfego avistado, cheque trem, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1.70 graus, 1.1 nós. Trem baixado e travado, livre pouso, pistão no zero, Olympus 07. 11, 10, 0, 0, Rotan 3805, solicita a Ponte Mótima. 3805, chama o Centro Recife, 13325, ao Ferni, 13395, solicita a Ponte Mótima. 3325, 3395, uma boa tarde, 3305. Boa tarde. Voo no 164, lista para 2000 país, autorizado a sinal ILS, reporta estabilizado. Conhecimento é autorizado ILS para reportar estabilizado, no 164. Entrando no localizador de estação de Canaã 620. Canaã 620, complexo nacional de Canaã Torre, 1.1895. 1895. 6320, na final ILS 620. 6320, reporte externo, baixado travado, ajuste no 014. No 014, chamar baixado travado no espectro. Autorizado, reporta na Papá. Olympus 07, solo 06, libera direita, na Eco, taxi via Alfa, reporta na Delta para o cruzamento. Eco, Alfa, reporta na Delta para o cruzamento. Autorizado o cruzamento, Quebec, Mike Lima, na Lima, solo 1211. Mais travado, Canaã 6320. Tô Chané 6320, livre pouso, pistão no zero, vento no 80 graus, chão no 29. 80 no 2. Cadê o conseguirão? Tá 3560, desça para 4000 pés, ajuste 1-0 no 4, redução de velocidade 2109. 2-0, 4000 pés, ali 14, 3 Tango Zulu para serviço de informação e alerta, chama o Centro Recife, 1288 e alterne 1353. Vem, capa do Tango. Capa Tango, Juliette, Tango Zulu na escuta. Afirmativo, senhorita, prossiga. Para serviço de informação e alerta, chama o Centro Recife, 1288 e alterne 1353. 07, cruzamento autorizado da pista 028 até o pátio militar. O Chané 320, solo Zuno 0, direita Fox 1211. Fox 1211, obrigado. Alô, Chané 6320, visando a pista pela Fox. 6320, está autorizado Alfa. Juliette, posição 06. Alfa, Juliette, posição 06? 06. Botão, posso cópia? Autorizado, Paulo Afonso, nível 090, decolando 0, curva esquerda, saída lotar após DCT, fruti, após DCT. Controle 120, decimal 8, transponder 51954. Estabilizou, 9164. Bom, 9164, complete o sinal, chame a torre, 1895. 1895, obrigado, não problema. Aumento. Azul 4196, desça para 2000 pés, autorizada a sinal ILS, reporta estabilizado. Certo, baixo, por favor. Voo 964, avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 80 graus, chão no 1 nós. Livre pouso, 964. A 3520 desça para 2000 pés, redução de velocidade 190 nós. Autorizada final ILS, reporte estabilizado. Vai 3560 controle. Prossiga, 3560. A 3560 desça para 2000 pés, redução de velocidade 190 nós. Vai seguir tráfego a 2 milhas para a Duna com 170 de ground speed. Autorizada final ILS, reporte estabilizado. Tamanho estabilizado, reduzindo o TAN 3560. Confirme. 3520, tem sinaleiro, tem iluminação 750 no bloco. Quem quer informar? Ah, espera. Sou Salvador, bom dia. Boa tarde. Azul 4196. 4196, boa tarde. Continua a aproximação, aguardando o estalido. Ajuste 1014. Poderia confirmar 4196? Continua a aproximação, aguardando o estalido. 1014, ajuste. Azul 4196. 1014, obrigado. 1164, solo azul 3. Direita Fox 1211. Direita Fox 1211, obrigado, senhor. Boa tarde, bom 964, tudo bem? 1964, autorizado, Alfa, Juliette, posição 01. Alfa, Juliette, 01, 1964. 170 graus, 129. Pouso autorizado, azul, 4116. 3193, está autorizado Galeão, nível 360, decola 10, curva à direita, saída da El, Leda, Irumi, via P November 857, moço. Conta o Itaú do Opera 120.8, transponda 5166. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10, curva à direita, da El, Leda, Irumi, P November 857, moço. Controle 1208, passando 5166, 3193. 3193, contagiamento correto, pronto, se estiver equipamento. Samara. Estabilizou o TAN 3560. TAN 3560, complete a sinal, chame a torre, 11895. 1095. Corre Salvador, boa tarde, TAN 3560 no OIS, Cabo Vista. 3560, continua a aproximação, aguardando o pista livre, QNH 1014. L14, aguarda 3560. Boa tarde, Matheus, posso esperar o Patel Cross. Azul 4116, Solo Azul 8, direito no 211. Fala com o Cine ou não no 6472, 1 ou 3? Oi, é para 01, o azul para 03. Você vai ser 0 ou não no 64? Papa Alfa, Tango Tango, Alhari, Mantei, 1-0. Alô, Salvador, 3560, boa tarde, estou autorizado. Alfa Juliette, posição 10041. Alfa Juliette, 10041. Tango Tango, decolado 2-1, no controle no 208. Alfa Tango Tango, boa tarde, contato radar, suba para o nível 090, autorizado direto ao lotar. Boa tarde, a Chanel Ramelha 3, tem informação de uma autorização Guarulhos. 6315, boa tarde, autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, via UP Zulu 10, Piraí, base UP Zulu 44, Pagog. Controle Salvador Opera 120.8, transponder 5157. Mãe 315, cotejamento correto, seu plano pushback ferramenta. para táxi, TAM 3193, 164 AB, 3 horas e 20, alternando o caminho. 3193, autorizado Índia, ponto 000, torre 1895, ajuste no 014. Índia, torre 1895, 3193, boa tarde. Boa tarde, é o voo 1966, boa tarde, acione identificação, autorizado direto Duna, desça para o nível 050. Controlando 54, boa tarde, acione identificação, autorizado direto CAP, desça para o nível 060. Adoro, Xané 6142, informação de autorização 390 para Recife, boa tarde. 6142, eu tenho para autorizar 350, copia? Copio. Autorizado Recife, nível 350, decola no zero, curva esquerda, saída Pulca Caju, via Pêsulo 17. Após Potro, Papá, Oscar, Tango, Romeu, Oscar, após prossegue direto conforme rota. Controle Salvador, opera 120.8, transponder 5174. Xané 6142, autorizado Recife, nível 350. Decola da pista 10, com curva esquerda, Puca Caju. Controle 1208, transponder 5174. 6142, procedimento correto, sempre pronto, pushback, acionamento. Marapuja, acionamento, está na posição. Capitão de Leste Bravo Delta, boa tarde, está na identificação, autorizado. Aman, desça para o nível 050, no ideal. tá bom? 6142. Alfa Tango está em fase para pouso. 835. Alfa Tango 3193, decolado aos 38, controle Salvador 120, decimal 8. 1208, boa tarde. Controle, boa tarde, OTAN 3193. OTAN 3193, boa tarde, contato radar. Estou para o nível 360, frisado direto Leda. Direto Leda, obrigado. Polo 966, desce para 2000 pés, ajuste a 014. Autorizado a assinar ILS, reporte estabilizado. Autorizado, procedimento, 614, vai reportar estabilizado. Fazer. Zero 065, sou autorizado Campinas, nível 340, decola piscina 0, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, via Upzulu 10, Pubá, via Upzulu no meia, Belo Horizonte, prossegue conforme a rota. Controle Salvador opera 120, decimal 8, transponder 5412. Caso 065, o dirigente ocorrece em um pronto de vexamento. Para o caixa 863-164 a bordo, 5 horas e 20 alterna galhão. 6315, estou autorizado, Times via Fátio 1, Taxi Índia, Pantera no 021-1895, ajuste no 014. Autorizado, Fátio 1, Índia, Pantera, thank you. A 3154, desça para 3000 pés, ajuste no 014, sobre o ponto de velocidade 2109, vai seguir como número 2 na aproximação. 3014, reduzindo 3154. Passamos o Mike Bravo Delta autorizado direto Duna. Direto Duna, do Mike Bravo Delta. Aumente, desça para 4 mil pés de leste Bravo Delta. Informa o tráfego desconhecido na sua posição de 11 horas a 7 mil. 4 mil de leste Bravo Delta, atento o tráfego. O tráfego desconhecido está mantendo 2.500 pés. Atento, Bravo Delta. Aguarda a cópia, pois gentileza, prepara Dael Coral. Dael Coral, nossa escuta, 2097, tá bom? 3325, boa tarde.